Capítulo 14. A Mão Negra de Set. Conan despertou de um curtíssimo sono e, tão rápido e arisco como um gato, levantou-se antes que o homem que o havia tocado pudesse sequer se afastar. — Que notícias me traz, Públio? — perguntou Conan. A lamparina dourada queimava fraca, jogando uma luz branda sobre as grossas tapeçarias e os caros revestimentos do sofá no qual repousava. O mercador, recuperando-se do susto devido à súbita reação de seu hóspede, deu-lhe informações. — O Zíngaro foi localizado. Chegou ontem ao amanhecer e poucas horas atrás queria vender a estranha joia para um mercador xemita que não quis nada com ele. Os homens dizem que o comerciante empalideceu por trás de sua barba negra ante a visão do objeto, fechou sua barraca e saiu correndo como se fugisse de algo amaldiçoado. — Tem que ser Beloso. Disse Conan, ansioso, sentindo-o pulsar em suas têmporas. — Onde ele está agora? — Dormindo na pousada de Sérvio. — Conheço aquele local dos tempos passados, murmurou Conan. — Melhor me apressar antes que algum ladrão de beira-mar corte a garganta dele para ficar com a joia. Conan apanhou seu manto, jogou-o sobre os ombros e vestiu um capacete que Públio lhe havia arrumado. — Peça para aprontarem meu garanhão no pátio, ordenou. — Pode ser que eu volte com pressa. Não esquecerei esta noite de trabalho, Públio. Logo depois, Públio, parado em frente a uma pequena porta externa, observava a figura alta do rei descer a rua escura. — Até breve, corsário! — sussurrou o mercador. — Essa deve ser uma joia notável para ser procurada por um homem que acabou de perder um reino. Gostaria de ter pedido aos meus lacaios para deixá-lo a salvo até que completasse o trabalho, mas algo poderia dar errado. Que Argos se esqueça de Amra e que meus negócios com ele sejam enterrados no pó do passado. Na viela atrás da casa de Sérvio é onde Conan deixará de ser um perigo para mim. A pousada suja e de péssima fama ficava próxima ao cais, de frente para o mar. Era uma construção mal feita de pedras com pesadas hastes de navios em uma viela estreita. Ao chegar à casa, Conan teve uma sensação de desconforto, sentindo-se observado. Perscrutou as sombras das construções esquálidas, mas nada viu, apesar de ter escutado um som quase imperceptível de roupa ou couro raspando contra a carne. Mas não se tratava de algo estranho. Ladrões e mendigos proliferavam naquela parte da cidade durante a noite inteira, mas era improvável que o atacassem após uma olhadela no seu tamanho e vestimenta. Mas, de repente, uma porta foi aberta na parede à sua frente e Conan deslizou para baixo de um arco. Uma figura suspeita moveu-se sob o batente, não furtivamente, mas com um silêncio natural, como o dos animais da floresta. Havia luz suficiente para delinear a silhueta do homem que desceu a rua. O estranho era Estígio. Mesmo sem o luar, não havia como confundir aquela cabeça raspada e rosto de falcão, nem o manto que usava sobre os ombros largos. Quando passou em direção à praia, Conan supôs que estivesse carregando uma lanterna entre suas bugigangas, pois capturou um brilho suave de luz no momento em que o homem dobrava a viela. O Cimério esqueceu-se do Estígio ao notar que a porta da casa ficou aberta. Conan pretendia entrar pela porta principal e forçar Sérvio a mostrar-lhe em qual quarto Beloso dormia, mas seria muito melhor entrar sem atrair a atenção de ninguém. Em poucos passos alcançou a porta e, ao tocar na maçaneta com seus dedos treinados entre os ladrões de Zamora, percebeu que a fechadura fora arrombada. A forte pressão tinha retorcido e entortado os pesados trincos de ferro, separando os próprios soquetes das ombreiras da porta. Como tal ação poderia ter sido praticada tão violentamente sem despertar a vizinhança, Conan não conseguia imaginar, mas tinha certeza de que aquilo acontecera naquela noite. Uma tranca quebrada, se descoberta, não seria deixada sem conserto naqueles arrebaldes cheios de ladrões e assassinos. Conan entrou de punhal na mão, perguntando-se como faria para encontrar o quarto do Zíngaro. Tateando na penumbra, deteve-se e, como uma fera selvagem, pressentiu a morte naquela sala, não como uma ameaça à sua vida, mas sim o cheiro de alguém assassinado ainda com sangue quente. Na escuridão, seu pé tocou e recolheu-se instintivamente ao sentir alguma coisa pesada e imóvel. Tateou pela parede até encontrar a prateleira que apoiava a lâmpada de bronze, com sua pederneira, aço e combustível logo ao lado. Alguns segundos depois, uma luz trêmula espalhou-se e ele observou atentamente ao seu redor. Um beliche encostado na parede de pedra, uma mesa lisa e um banquinho completavam a mobília do quarto, que tinha uma portinhola interna trancada. No chão sujo e batido jazia Beloso. Deitado de costas, com a cabeça puxada para trás, parecia olhar para as vigas cheias de fuligem e teias de aranha do teto. Seus lábios estavam escancarados, com os dentes à mostra, num sorriso de agonia. Sua espada caída perto dele, ainda na bainha. A camisa tinha sido aberta e em seu peito musculoso havia a impressão de uma mão negra, o dedão e quatro dedos claramente distintos. Conan observou em silêncio, sentindo um arrepio na nuca. — Krom! — ele exclamou. — A mão negra de Set! Ele tinha visto uma nódoa daquele tipo há muito tempo. Era a marca da morte dos sacerdotes negros de Set, o culto sombrio que tinha governado a tenebrosa Estígia. Subitamente lembrou-se do lampejo que vira antes do misterioso Estígio desaparecer. — O coração de Ariman! Por Krom! — ele resmungou. — Ele o carregava por baixo do manto depois de roubá-lo. Foi ele quem arrebentou a porta da pousada com magia e matou Beloso. Era um sacerdote de Set! Uma rápida investigação confirmou suas suspeitas. A joia não estava junto ao corpo do Zíngaro. Um sentimento de inquietação de que aquilo não tinha sido acaso, mas sim premeditado, brotou em Conan, agora convicto de que a misteriosa galera Estígia, atracada no porto, veio à Messantia com uma missão bem determinada. Como os sacerdotes de Set sabiam que o coração rumara para o sul? Ainda assim, o pensamento não era mais fantástico do que a necromancia que poderia matar um homem armado com o simples toque de uma mão vazia. Uma pisadela furtiva do lado de fora colocou-o em alerta, como se fosse um felino na hora do bote. Com um movimento, apagou a luz da lâmpada e sacou sua espada enquanto seus ouvidos lhe diziam que homens estavam cercando a entrada da casa. Acostumando seus olhos à escuridão repentina, conseguiu delimitar os contornos de figuras sombrias anelando a entrada. Não poderia adivinhar a identidade deles, mas como sempre tomou a iniciativa e partiu para o ataque. A arremetida surpreendeu os atacantes e durante a confusão, Conan percebeu que havia uma figura mascarada delineada pela luz das estrelas. A espada do bárbaro abriu caminho e ela fugiu pela ruela antes que a ação vagarosa de seus atacantes pudesse interceptá-lo. Enquanto corria, escutou um fraco ruído de remos na água e, esquecendo o bando que o perseguia, virou para o lado da praia. Um barco singrava para dentro da baía. Cerrando os dentes e aguçando a audição, escutou o raspar e ranger de cordas, o trabalho árduo e grande movimento sobre o piso de madeira. Nuvens carregadas vindas do mar apagavam as estrelas. Na treva suprema, Conan apertava os olhos mirando a agitada água negra. Algo movia-se ao longe, uma forma densa e baixa que avançava na escuridão. Chegou aos seus ouvidos o estalido ritmado de remos compridos. Ele pressionou os dentes numa fúria desamparada e concluiu que a galera Estígia partia para o mar levando consigo a joia que significava o trono de Aquilônia. Após rogar uma maldição, deu um passo na direção das ondas, pensando em arrancar sua vestimenta de cavaleiro para nadar até o navio que zarpava. Mas o barulho de passos na areia causou nova mudança de estratégia. Ele se esquecera de seus perseguidores e foi cercado pelo bando. O primeiro caiu diante da espada do Cimério, mas os outros não vacilaram. Lâminas brandiram nas trevas passando perto de seu corpo ou raspando sua malha. Sangue e entranhas espirraram depois de um grito lancinante quando Cimério desferiu um golpe fatal de baixo para cima. Uma voz que murmurou estimulando o ataque soou vagamente familiar para Conan. Um facho de luz suave e momentâneo através das nuvens mostrou-lhe um homem magro e alto com uma grande cicatriz na têmpora. A espada de Conan tosqueou o adversário como se cortasse ao meio um melão maduro. Então, um machado brandindo cegamente no escuro golpeou o elmo do rei, enchendo seus olhos de faíscas. Numa guinada, jogou-se para frente, sentiu sua espada penetrar fundo e ouviu um grito de agonia. Em seguida, tropeçou sobre um cadáver quando um novo golpe arrancou-lhe o capacete e, no instante seguinte, um cacetete acertou seu crânio desprotegido. O rei da Aquilônia dobrou-se nas areias úmidas. Sobre si, figuras lupinas eram pintadas na escuridão. — Corte a cabeça dele! — murmurou um. — Deixe-o! — grunhiu outro. — Ajude-me a estancar minhas feridas antes que eu sangre até morrer! A maré irá levá-lo para a baía! Veja, ele caiu na beira da água! Seu crânio foi partido! Nenhum homem poderia viver após um golpe como esse! — Ajude-me a despi-lo! — disse outro. Sua armadura deve valer algumas peças de prata. Tibério está morto e escutei homens do mar cantando enquanto passavam o carretel ao longo da costa. Vamos embora daqui! Seguiu-se o som de passos voltando apressadamente e a cantaria bêbada dos pescadores ficou mais alta. Em seu quarto, Públio andava de um lado para o outro diante das janelas quando girou sobre os calcanhares com os nervos formigando. Tinha certeza de que a porta fora fechada por dentro, mas agora estava aberta com quatro homens entrando no recinto. Diante daquela visão, Públio estremeceu. Já tinha visto muitos seres estranhos em sua vida, mas ninguém como eles. Eram altos e magros, vestindo mantos negros, e seus rostos eram ovais e amarelados sob a sombra das toucas. Não podia dizer muito sobre suas características e até ficou feliz com isso. Cada um portava um bastão longo e curiosamente moldado. — Quem são vocês? — ele perguntou e sua voz soou oca e frágil. — O que querem aqui? — Onde está Conan, aquele que era o rei da Aquilônia? Exigiu o mais alto dos quatro em um tom de voz monocórdio e sem vida, que fez Públio ficar ainda mais assustado. Era como o tom vazio do sino de um templo de Kitai. — Não sei o que quer dizer! — gaguejou o comerciante abalado pelo aspecto inquietante dos visitantes. — Não conheço tal homem! — Ele esteve aqui! — retornou outro sem mudar a inflexão. — Seu cavalo está no pátio. Diga-nos onde ele foi antes que lhe causemos algum mal. — Gebal! — gritou Públio freneticamente agachado contra a parede. — Gebal! Os quatro de Kitai observaram-no sem emoção. — Se você chama o seu escravo, ele vai morrer. — avisou um deles, o que serviu para definitivamente aterrorizar Públio. — Gebal! — ele gritou. — Onde está você, maldito? Ladrões vão matar seu mestre! Passos rápidos no corredor e Gebal pulou para dentro do quarto. Era um xemita de estatura média e constituição poderosa, uma barba negra eriçada e espada curta, porém larga e afiada na mão. Com um deslumbramento estúpido, olhou para os quatro invasores, incapaz de entender a presença deles. Lembrou-se de que dormira inexplicavelmente na escada que vigiava e pela qual eles deveriam ter passado. Ele jamais tinha dormido em serviço antes. Após mais gritos histéricos do seu mestre, o xemita investiu como um touro contra o quarteto, mas seu braço musculoso preparou um golpe que jamais foi dado. Sob mangas negras, um dos estranhos apenas estendeu o braço tocando o longo bastão no peito do xemita. O golpe foi horrível como o bote de uma serpente. Gebal congelou no ar como se tivesse encontrado uma sólida barreira. Sua cabeça de touro caiu na frente do peito, a espada escorregou dos dedos e então ele deslizou para o chão. Parecia que todos os ossos de sua estrutura subitamente tinham se tornado flácidos. Públio empalideceu. — Não grite novamente — avisou mais alto. — Seus servos dormem um bom sonho, mas se os acordar, morrerão e você com eles. Onde está Conan? — Ele partiu para a casa de Sérvio, próximo ao cais, para buscar o Zíngaro Beloso — ofegou Públio sem nenhum poder de resistência. O mercador não carecia de coragem, mas os visitantes transformaram seu tutano em água. Ele parou ante um ruído de passos correndo pela escada de sua casa. — Seu servo? — perguntou o quitaniano. Públio balançou a cabeça, mudo. Com a língua grudada no palato, não conseguia falar. Um dos homens apanhou uma capa dourada sobre o sofá e cobriu o cadáver antes de todos se esconderem atrás das tapeçarias e lançou uma advertência. — Fale com esse homem que vem aí e o dispense rapidamente. Se tentar alguma traição, nem ele, nem você viverão para chegar até aquela porta. Não lhe diga que não está sozinho. Depois de erguer sugestivamente sua lança, o homem amarelo desapareceu atrás das cortinas. Morrendo de medo, Públio suprimiu um desejo de vomitar. Podia ser um truque da luz, mas parecia-lhe que aqueles bastões se moviam por vontade própria, como possuídos por uma vida inominável que lhes pertencia. Ele se recompôs com muito esforço e apresentou um aspecto composto ao rufião esfarrapado que chegava ao quarto. — Fizemos conforme ordenou, meu senhor! — exclamou o homem. — O bárbaro está morto nas areias à beira da água! Públio sentiu um movimento no pano atrás de si e quase explodiu de pavor antes de o homem prosseguir. — Seu secretário Tibério está morto! O bárbaro matou e quatro de meus companheiros! Entregamos seus corpos para as ondas! Não havia nada de valor com o bárbaro, exceto algumas moedas de prata. Há outras ordens? — Nenhuma. ofegou Públio com os lábios esbranquecidos. Pode ir! O esfarrapado curvou-se e saiu apressadamente, pensando que Públio era tanto um homem de poucas palavras quanto de estômago fraco. Os quatro quitanianos saíram de trás das tapeçarias. De quem esse homem falava? Perguntou o mais alto. De um vagabundo estrangeiro que me prejudicou, respondeu Públio. Você mente, disse o estranho calmamente. Ele falava do rei da Aquilônia. Eu li em sua expressão. Sente-se naquele divã, não se mova, nem fale. Permanecerei contigo enquanto meus três companheiros irão procurar o corpo. Públio obedeceu e tremeu com terror da figura silenciosa e inescrutável que o vigiava. Quando os três quitanianos retornaram à casa com a notícia de que o corpo de Conan não estava na praia, Públio não sabia se deveria sentir pesar ou alegria. Encontramos o local da luta, eles disseram. Havia sangue na areia, mas o rei desapareceu. Sob a luz da lamparina, o quarto quitaniano desenhou os símbolos no carpete com sua lança. Vocês não leram nada nas areias? Perguntou. Sim, eles responderam. O rei está vivo e partiu para o sul em um navio. O quitaniano alto levantou a cabeça e olhou para Públio, fazendo o mercador começar a suar em profusão. O que querem de mim? Ele gaguejou. Um navio, respondeu o homem. Um navio bem equipado para uma longa viagem. Quão longa? Perguntou Públio sem pensar em recusar. Até o fim do mundo, talvez, respondeu o quitaniano. Ou até os mares fundidos do inferno que ficam além da linha do horizonte.